que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde onde só ficou saudade. Esse amor que se desfez, assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque a flor se marchitou e muriendo foi. E amándola com louco amor, assim llegué a compreender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Arriba! ¡Dale! Dentro do meu coração, mas apesar do tempo já passado, Mercedita, añorada princesita, província de Santa Fe. Assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque a flor se marchitou e muriendo foi, e amando-la.